Nosso tema dessa tarde, então, é Bem-aventurados os pobres de espírito. E esse título, ele é do capítulo 7 aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando a gente lê o próprio título, Bem-aventurados os pobres de espírito, a gente, a princípio, se questiona um pouco pela maneira como a gente interpreta as coisas. A gente entende como pobre as pessoas que têm falta ou carência de alguma coisa. Então, como que os bem-aventurados serão aqueles que são pobres de espírito? A gente entenderia que pobres de espírito, então, seriam fracos. Mas, na verdade, a gente tem que considerar a terminologia da época. E na tradução do que significa pobres de espírito, Jesus fala sobre os humildes, sobre a humildade. Que todo aquele que é humilde, então, é bem-aventurado, porque está mais próximo de Deus, ou das verdades, ou da lei de Deus. A humildade, ela é oposta ao orgulho. Então, ser humilde é ser menos orgulhoso. Cada vez que nós nos afastamos de um ponto, nós nos aproximamos de outro. Quando a gente combate o orgulho que existe dentro de nós, nós estamos nos tornando mais humildes pela compreensão dessa necessidade de combater esse orgulho que existe dentro de nós. Ele nos diz: o homem iludido pelos bens materiais e pelo poder que tem sobre as coisas do mundo, ele não permite se voltar a Deus. E se a gente pensar nessa frase, o que que isso significa? O que que é o homem iludido pelos bens e pelo poder que ele tem sobre as coisas? Nós podemos pegar exemplos grandes de pessoas desse nosso tempo. Nós podemos pegar exemplos nossos, individuais, porque a gente não vai mudar o que os outros estão fazendo, a gente vai mudar o que a gente está fazendo. E através da mudança individual é que a gente vai ter uma mudança coletiva. Mas a gente se ilude achando que a posse das coisas, ou o poder que a gente tem sobre as coisas, é que nos torna grandes. A gente interpreta as outras pessoas e tem até um certo respeito ou temor por elas, pela posição que elas têm dentro da nossa sociedade, ou pela ascensão que elas têm até sobre nós. E a gente, como foi dito no início, a gente está fazendo o quê? Está elevando o orgulho dessas pessoas, ou até o nosso, quando o verdadeiro é o contrário. Por que o contrário? Porque essa posse de bens, ou esse poder que a gente tem, fora do corpo, eles não nos servem de nada, eles nos servem apenas, vamos dizer, de escada para baixo. É muito mais fácil a gente se perder ou desperdiçar uma encarnação por esses dois itens, que é a posse e o poder. A gente se desvirtua, a gente se desencaminha, a gente se aproxima daquilo que a gente realmente não quer ou não precisa. Mesmo sabendo disso, a gente insistentemente continua fazendo as coisas de uma forma errada, por ilusão. Porque mesmo sabendo, a gente ainda acredita que aquela falsa felicidade ou aquela falsa sensação de bem-estar que aquilo ali nos causa é o verdadeiro. E muitas vezes a gente, por informações, por livros, por depoimentos, a gente ouve falar do engano que tudo isso causou, do arrependimento que tudo isso levou. A gente sempre diz, né? Se nós soubéssemos tudo, a gente não estaria aqui hoje, a gente já estaria mais à frente. Então, nós estamos realmente a caminho de um aprendizado, de uma convicção. E se a gente ainda tem esses tropeços, ainda se ilude com isso, é porque a gente ainda não tem isso ainda dentro para ser mostrado. Nega a divindade para não admiti-la. Julgam-se inteligentes e não creem no que não compreendem. Porque aqui no texto ele nos diz que muitas vezes, texto da época e texto que foi através de mensagens, quando foi feito o livro, pessoas de cultura elevada, pessoas que eram consideradas sábios ou inteligentes, negavam essas informações por dizerem: por que que Deus não me dá uma prova de tudo isso? Por que que Ele dá essas provas àqueles que não têm nada? Por que que não dá para mim, que tenho inteligência suficiente para poder discernir se isso é verdadeiro ou não? E Ele nos diz que mesmo inteligente, quando a gente não tem a compreensão sobre alguma coisa, a gente não entende aquela coisa. É como chegar para uma pessoa que não sabe sobre determinada área da ciência e querer falar para ela daquilo. Ela não tem o material para poder compreender aquilo. Então, ela pode até acreditar por quem está falando, ou ela pode duvidar, porque para ela aquilo é uma fantasia, é algo que não tem sentido. Então, quando a gente não tem dentro de nós alguma base, principalmente na questão espiritual, essas verdades elas não batem. E também, pelo uso que a gente faz das coisas, a gente não se permite acreditar ou fazer essa mudança. Porque isso precisaria que a gente deixasse tudo que a gente tem ou tudo que a gente faz e passasse a agir diferente. E isso é muito difícil. A gente abrir mão de tudo aquilo que a gente levou uma vida para construir, uma vida para ter, seja pessoas ou sejam bens ao nosso lado, e abrir mão disso. De perceber que, de repente, durante muito tempo, a gente caminhou numa estrada errada, numa estrada que não nos leva aonde a gente realmente precisa chegar. Todo mundo já ouviu e todo mundo fala também a frase que quando a gente morre ou desencarna, a gente não leva nada do que a gente tem. Todo mundo acha, sabe disso, mas de novo, a gente vive como se não fosse talvez morrer, ou como se aquilo que a gente tem e que a gente gasta a nossa vida, a nossa saúde, para adquirir, fosse nos servir, talvez na hora mais necessária. Então, essa época do ano é interessante, porque a época de Natal, ela, além do corre-corre que a gente se envolve, ela também nos permite um tempo para refletir, porque é um momento mais sentimental para alguns, pelo menos. Então, nessa reflexão, a gente pode pensar o que que realmente tem importância na minha vida? O que que realmente é importante para mim? O que que realmente me faz falta na hora que eu preciso? A gente sabe que a matéria, se a gente perder ou se estragar, a gente pode ir atrás de outra coisa. Mas o tempo, ele não volta. As pessoas que às vezes a gente vai deixando para trás nessa busca que a gente tem pelas coisas, aquele tempo a gente não recupera. Então, é uma oportunidade de reflexão, de trazer esse espírito de Natal, que nada mais é do que o nascimento de Jesus, mas que a gente, além de montar o pinheirinho e trocar presentes, a gente às vezes acaba esquecendo o real motivo dessa festa, ou que deveria ser uma festa, para a gente, de repente, poder trabalhar os nossos valores e alimentar esses valores, para que quando a gente termine essa jornada, a gente possa levantar a cabeça, né, para de repente dizer assim: ninguém é perfeito, mas a gente tentou, a gente buscou algumas coisas que realmente são importantes e que vão fazer a diferença para nós. Tudo aquilo que a gente trabalha em sentido do espírito fica agregado. todas as virtudes que nós temos hoje, todas as coisas boas que nós conseguimos manifestar hoje, são fruto de anos, de milênios da nossa existência. A gente chegou até aqui através de muito trabalho, mas a gente sabe que a gente continua, a gente tem que ir atrás de mais. Nós precisamos, nós notamos em nós algumas tendências que nós não gostamos e que nós temos que nos afastar. E isso só através do trabalho. O trabalho do esforço individual, para que a gente possa mudar tudo aquilo que a gente vê no nosso, ao nosso redor, na nossa sociedade, que a gente critica. A gente só muda individualmente, através de um passo de cada vez, de uma constante, de um trabalho, de um esforço, para que aí sim isso possa ter e fazer resultado no nosso coletivo.